Vixe, compadre. Tava lá em Recife. Olha o que aconteceu. Breno de Recife, eu sou de São Paulo. Fazendo resposta lá do outro lado. Não vou te levar pra vida, bebê, não me leva. Mas só quero uma noite, nunca vamos ser casal. Por favor, não grude em mim, cê sabe que eu não sou chiclete. Mas ali a zaca banca que você joga na bed. Comprei uma garrafa pra ele, deu um trago no meu ice. Banho na jacuzzi, sessão na hidromassagem. Jogou a suei lá na cama, peladinha ele ficou. Mais de 10 gramas de maconha, esse boy sozinho fumou. Falou que era maloqueiro, bolso cheio de dinheiro. Se é brega, trap ou piseiro, a Dani que convocou. Foi que é breguinha, quer que eu canto no ouvido. Que é breguinha, quer, faço você perder o juízo. Que é breguinha, quer que eu canto no ouvido. Que é breguinha, quer, faço você perder o juízo. Vou viajar pra SP, pra conhecer uma bebê que me seguiu no IG e eu achei interessante. Botei nos melhores amigos, viu que eu sou rico e bonito. Sempre tô fumando fino, fiz fit que me se dane. Em Recife não é mandrake, sou maloqueiro elegante. Com um Rolex no pulsinho, a camisa da Ciclone. Que elas tão se apaixonando pelo sotaque do homem. Elas ficam apaixonadas pelo sotaque do homem. Senti o aroma no pescoço, isso não é pra currabane. É o cheiro do scan. Bebê sulista muito.